andecdesmoral.com.br. Alô, Colante do Gabi, tamo junto, hein? Alô, Conquista CDs, é o Escobar, o mafioso dos paredões. Esquece, que grita de mim, Snoopy. Me deparei num baile, solteirão na pista. Me deparei num baile, solteirão na pista. Do nada ela brotou, curtindo sua brisa. Levei ela pro opala e foi fumaça e putaria. Fumaça e putaria, fumaça e putaria. Fumaça e putaria, vem, vem sentar pro cria. Fumaça e putaria, fumaça e putaria. Fumaça e putaria, vem, vem sentar pro cria. Fumaça e putaria, fumaça e putaria. Fumaça e putaria, vem, vem sentar pro cria. Fumaça e putaria, fumaça e putaria. Fumaça e putaria, vem, vem sentar pro cria. Alô, DJ Bruno Mix, tamo junto, hein? É o burguês, hein? É o burguês, o dono dos paredões. Fumaça e putaria, fumaça e putaria, fumaça e putaria. Vai começar a orgia. Fumaça e putaria, fumaça e putaria. Levei ela pro pali e foi fumaça e putaria. É o burguês. É o meu parceiro dando corte. André CDs, o moral de Bicoara.